os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Vamos levar você a um passeio pelo tempo através da música. E tem muito mais. Na verdade, é preciso conhecer a música popular norte-americana, relações étnicas e raciais envolvendo negros e brancos e o mundo do show business do período pré-anos 50 para entender que o rock foi o resultado natural de gêneros e influências combinadas. Se escavarmos mais um pouco, é possível descobrir que o famoso rock and roll dos 50s contou com o período triássico, sem o qual não poderia ter surgido. Não existe uma versão definitiva de como ou quando o rock surgiu. Sabemos com certeza que o rock foi uma fusão de muitos estilos. Um pouco da guitarra do rhythm and blues e do country, um outro tanto da voz rouca dos Blues Shooters, cantores que desenvolveram um estilo gritado de cantar para serem ouvidos acima das orquestras que os acompanhavam. Temperando a mistura, uma atitude marcante que se fazia notada no meio de tantas outras músicas da época. Queen, Crazy Little Thing Called Love. 1980. Raise it up. Bobby Rydell, Bob's Girl. 1963. When people ask of you just what would you like to do now that you're not a kid anymore, here's what I hope you'll say. Please answer right away. Is there one thing you've been waiting for? Say you wanna be Bobby's girl. You wanna be Bobby's girl. That's the most important thing to me. And if you were Bobby's girl, and if you were Bobby's girl, what a faithful, thankful guy I'd be. Each night I try to phone, you don't like someone else. Here's what I hope you'll say. Please answer right away. Is there one thing you've been waiting for? Say you wanna be Bobby's girl. You wanna be Bobby's girl. That's the most important thing to me. And if you were Bobby's girl, and if you were Bobby's girl, what a faithful, thankful guy I'd be. What a faithful, thankful guy I'd be. You wanna be Bobby's girl, you wanna be Bobby's girl. Say you wanna be Bobby's. Grassroots, Midnight Confession. 1968. Telling the world that I love you. In my midnight confessions, when I say all the things that I want. Em fevereiro de 57, Don e Phil gravaram pela primeira vez pela K-Dance Records a música Bye Bye Love. Este sucesso, que obteve mais de 2 milhões de cópias vendidas e que iniciou assim a brilhante carreira dos Everly Brothers, considerada uma das duplas mais famosas da história da música americana. Em junho deste mesmo ano, eles fizeram sua primeira apresentação no Grand Ole Opry em Nashville, onde eles introduziram um novo estilo de vocal, acompanhado também de um novo ritmo acústico de guitarra. O sucesso junto ao público country foi total. Com o passar do tempo, eles começaram a mesclar em suas músicas os estilos country, rock and roll e rockabilly, também ganhando popularidade do público americano. Everly Brothers, Cats Clown. 1961. Whitney Houston, How Will I Know? 1986. Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Caixinha de surpresa. a amizade entre o inglês Graham Russell e o australiano Russell Hitchcock começou na ópera rock Jesus Cristo Superstar, onde eles tocavam e cantavam sob a direção do pianista Frank Smith, que mais tarde colaborou com a dupla em algumas canções. O musical foi encenado em Melbourne no início dos anos 70. Graham e Russell estavam no elenco de músicos e também faziam parte do coro do espetáculo. Logo, se tornaram parceiros e gravaram seu primeiro álbum em 76, mas só se tornaram conhecidos como Hair Supply a partir de 77, com o lançamento de Love and Other Bruises pela Epic Sony. Hair Supply, Lost in Love. 1980. Elton John, Benny and the Jets. 1974. Hey, kids, shaking loose together, the spotlight didn't stop, and all the change of world up. they're blinded, but then it makes them amazing. We shout the time that us take our trouble on. Well, we find our parents down in the street, we find a ride on who run. Who can be on a ride? I can't sing, yeah. I put the face down, Benny and the Jets. George Harrison, What's Life? What I feel, I can't say. Labidu, Straight Up. 1989. Inativo entre 71 e 72, auge de sua briga contra o vício da heroína, Clapton voltaria num concerto com convidados de primeira, como Pete Townshend, Dudley Who e Ron Wood, ainda nos Faces. Era o Rainbow Concert, realizado em Londres em janeiro de 73. A partir daí, o Eric Clapton do blues, da guitarra chorada, começava a perder espaço para uma versão mais pop. O marco da arrancada comercial do guitarrista inglês é 461 Ocean Boulevard, álbum de 74, que trazia a versão de I Shot the Sheriff de Bob Marley. Sucessos começariam a se suceder, e em 77, com Slowhand, referência ao seu estilo de tocar a guitarra, emplacaria Lay Down Sally, Cocaine e Wonderful Tonight. Eric Clapton, Cocaine. 1977. Andrew Donald's Fall Out of Love. 1999. I don't want to wait. 1998. So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, then see the peace in every eye. One was 3, in the war of 44.